é 012, irmão. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar. A família do Vale. O rap tá no ar. Se você é do Vale, então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar. A família do Vale. O rap tá no ar. Se você é do Vale, então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. É nova escola, sim, dá licença, doutor. A rapa com talento que você nunca notou. Ontem cê nem ligava, hoje liga nos black. Ontem não se importava, hoje importa os rap. E pode importar, abre a porta pro interior. É 012, chapa, é fim de jogo, trucou. Os que achava que aqui era matéria bruta. A arte tá no sangue, abre o olho, meu puta. Cola, cita a parede, trio elementos, break. Olha, deslumbro verde, deita offline, rede. Filhos do Vale, tem sua importância, cultura, história. Mazarop, Cassano, Ricardo, Monteiro, Lobato. Tem trajetória, então respeita, aproveita, aprecia a paisagem. Viemos pra ficar, não tamo, só de passagem. Família é nossa escola, rua, faculdade. Mestre da poesia urbana, então respeita o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. Diretamente da Porto Sul, tiozão, Jardim Morumbi. Esquema B, mas ali trazendo rap pra você curtir. Na junção com meus irmãos, chego na participação. Ideia de revolução, vamos pra cima, sangue bom. É o rap batendo de frente outra vez, isso é vida. É São José dos Campos, irmão, Vale do Paraíba. Plantando a semente do amor na terra do interior. Máximo respeito, com muito orgulho, eu tomo valor. Aqui é o Vale, eu falo mesmo, eu represento também. Os mano e as mina que estão na batalha, por isso vamos além. Meus parabéns a vocês que estão com nós na jornada. Do início ao fundão do Vale, bairros pobres, quebradas. Essa é a grande família, se liga na rima, prossiga. Um, dois, teste, ideia positiva. Chego na humildade, fazendo muita amizade. Essa é a energia positiva que emana isso do Vale. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. 012, ó, buscando melhor, guerreiro que chega na voz. XR já fez o convite, a contenção já parte de nós. Mano é feroz, a rima é sagaz, longe da algoz, na busca da paz. Infantaria, linha de frente, se perde o foco, dá um passo pra trás. Foco na missão, na disciplina, o Vale é pesado, exceto que pensam. A roça é nós, o Vale é zica, o Vale é monstro, o Vale é benção. Então segue em frente, um salve pra toda a família. Retira a maldade da mente, é rima que a gente engatilha. Certo disparo pra todo lado, é choque de consciência. A luta que foi no passado, provou que teve resistência. Valeu pela vivência, orgulho do Vale da Rima. E a cada experiência, agradeço o homem lá de cima. Um salve pros mano e pras mana, sem exceção, de ponta a ponta. Na paz de todos, irmão, é contra o sistema que a gente confronta. E olha o que eles aprontam. Então me diga que é isso. Aqui é 012, parceiro. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. Isso aqui é o Vale. Respeita pra chegar, a família do Vale. O rap está no ar, se você é do Vale. Então o Vale é nós. Vai precisar bem mais pra vir calar a nossa voz. De que vale seu orgulho se a matéria é uma só? Pelo Vale somos arte, cultura, amor e suor. Essência que vem de dentro, coração assim batendo. Adrena que só entende quem viveu ou tá vivendo. Esse é o vale, que contagia milhares. Que começou bem de baixo e atraiu os olhares. O vale que encanta por por sua esperança. Sua gente que luta por suas crianças do começo ao fim. É sempre o começo do corre geral, cultura de berço. Se você não nos conhece, prazer, vou te apresentar. 012 é o CEP do Vale do Paraíba. É, 012 é o CEP do Vale do Paraíba. Isso aqui é o Vale. Perfeito.